Ficheiro 45, página 294, capítulo 17. Encontro com um mendigo. Dormimos até tarde na manhã seguinte e o sol já ia alto quando deixámos a estalagem, desta vez rumando a sul. A maioria dos cavalos já não se encontrava no cercado e nenhum dos homens do nosso grupo parecia estar por perto. Perguntei em voz alta onde teriam ido. Jamie sorriu. Não sei ao certo, mas posso imaginar. A patrulha foi naquela direção ontem e apontou para o oeste. Portanto, diria que Rupert e os outros foram naquela direção. Apontou para leste. Gado, explicou, vendo que eu ainda não compreendia. Os proprietários de terras e arrendatários pagam à patrulha para ficar de olho e recuperar o seu gado se forem roubados numa dessas incursões na fronteira. Mas se a patrulha se desloca para o oeste em direção a Lag Cruim, qualquer rebanho a leste está, em certa medida, desamparado. Adiante ficam as terras dos Grant, e o Rupert é um dos melhores ladrões de gado que já conheci. Os animais seguem-no para qualquer lugar, sem sequer um mugido. E como não há mais diversão por aqui, eu provavelmente ficou impaciente. O próprio Jamie parecia um pouco inquieto e andava a passos largos. Havia um trilho de veado pelo meio da urze e a caminhada era bastante fácil, de modo que eu conseguia acompanhá-lo sem dificuldade. Após algum tempo, saímos para uma charneca, onde podíamos caminhar lado a lado. E quanto a Horrocks? Perguntei repentinamente. Ouvindo mencionar a cidade de Lac Crume, lembrei-me do desertor inglês e das suas possíveis informações. Ias encontrar-te com ele em Lac Crume, não era? Assentiu. Sim, mas não posso ir lá agora, tanto com o Randall como com a patrulha a irem naquela direção. Demasiado perigoso. Não podia alguém ir no teu lugar? Ou não confias em ninguém o suficiente para isso? Olhou para mim e sorriu. Bem, em ti, por exemplo, já que, afinal de contas, não me mataste ontem à noite, acho que posso confiar em ti. Mas receio que não possas ir ao Lago Croom sozinha. Não, se necessário, o Murtagh irá por mim. Mas talvez eu consiga uma outra coisa. Vamos ver. Confias no Murtagh? Perguntei curiosa. Não nutria sentimentos muito amistosos em relação ao homenzinho desmazelado, já que ele era mais ou menos responsável pelas minhas presentes dificuldades, tendo-me raptado. No entanto, havia sem dúvida algum tipo de amizade entre ele e o Jamie. Sim, olhou para mim admirado. Murtagh conhece-me desde pequeno. É primo em segundo grau do meu pai, acho. O pai dele era. É um Fraser, queres tu dizer? Interrompi apressadamente. Julguei que ele fosse um dos Mackenzie. Estava com o Dougal quando vos encontrei. Jamie anuiu. Sim, quando resolvi voltar de França, mandei avisá-lo, pedindo-lhe para ir ao meu encontro na costa. Sorriu ironicamente. Eu não sabia se tinha sido o Dougal quem me mandara matar antes, e não gostava da ideia de me encontrar com vários Mackenzie sozinho. Não queria acabar a boiar na praia de Skye, se era isso que tinham em mente. Compreendo. Então, o Dougal não é o único que acredita em testemunhas. Concordou. Muito úteis as testemunhas. Do outro lado da charneca havia um trecho de rochas retorcidas, escavadas e talhadas pelo avanço e recuo de glaciares de outras eras. Água de chuva enchia os fossos mais profundos e cardos, tanacetos e rainhas dos prados cresciam em volta desses pequenos lagos, as flores a refletirem-se na água parada. Estéreis e sem peixes, estes lagos pontilhavam a paisagem e formavam armadilhas para viajantes desavisados que podiam facilmente tropeçar num deles no escuro e ser forçado a passar uma noite molhada e desconfortável na charneca. Sentámo-nos ao lado de um desses pequenos lagos para fazer a nossa refeição matinal de pão e queijo. O lago, pelo menos, tinha pássaros. Andorinhas mergulhavam na superfície da água para beber e tarambolas e maçaricos escarafunchavam a terra lamacenta das margens com os seus bicos longos à cata de insetos. Atirei migalhas de pão para a lama para os pássaros. O maçarico olhou desconfiado para um dos pedacinhos de pão, mas enquanto ainda estava a tomar uma decisão, uma andorinha rápida passou a zunir sob o seu bico e fugiu com a guloseima. O maçarico agitou as penas e voltou à sua laboriosa escavação. Jamie chamou a minha atenção para um maçarico que piava e arrastava uma asa, aparentemente partida, perto de nós. Ele tem um ninho perto daqui, disse eu. Além, teve de apontar diversas vezes até que eu finalmente o identificasse. Uma depressão rasa, completamente exposta, mas com os quatro ovos pintados tão semelhantes na aparência à margem salpicada de folhas que, quando pestanejei, perdi o ninho de vista outra vez. Pegando numa vara, Jamie tocou devagar no ninho, deslocando um dos ovos do lugar. O maçarico fêmea, agitado, correu até quase diante dele. Ele sentou-se sobre os calcanhares, absolutamente imóvel, deixando o pássaro lançar-se de um lado para o outro a piar. Viu-se o lampejo de um movimento e ele tinha o pássaro nas mãos, repentinamente silencioso. Falou com o pássaro em gaélico, uma espécie de discurso sereno e sibilante, enquanto acariciava a plumagem macia e furta cor com um dedo. O pássaro encolheu-se na sua mão, completamente imóvel, até os seus olhos negros e redondos se imobilizarem. Colocou o pássaro delicadamente no chão, mas este não se afastou até ele dizer mais algumas palavras e abanar a mão lentamente de um lado para o outro atrás dele. Deu um pequeno passo e precipitou-se para o mato. Observou-o partir e inconscientemente persignou-se. Por que fizeste aquilo? Perguntei curiosa. O quê? Ficou momentaneamente admirado. Acho que se esquecera de que eu estava ali. Benzeste-te quando o pássaro voa para longe. Perguntei-me porquê. Encolheu os ombros ligeiramente envergonhado. Bem, é uma velha história, só isso. Porque os maçaricos piam como quem grita e correm a lamentar-se perto dos seus ninhos assim. Apontou para o outro lado do pequeno lago onde outro maçarico fazia exatamente o mesmo. Observou o pássaro por alguns instantes distraído. Os maçaricos têm a alma das mães jovens que morreram de parto, disse. Olhou de soslaio para mim, timidamente. Diz a lenda que gritam e correm em volta do ninho porque não conseguem acreditar que os ovos estão a ser chocados em segurança. Estão sempre a lamentar o filho perdido ou à procura de um filho que ficou para trás. Agachou-se junto ao ninho e tocou no ovo com a vara, virando-o aos poucos, até o lado mais bicudo ficar voltado para ele, como os outros. Continuou agachado, mesmo depois de o ovo ter sido recolocado na posição inicial, a balançar a vara sobre as coxas e a fitar as águas imóveis do pequeno lago. Acho que é apenas por hábito, disse. Fiz isso pela primeira vez quando era pequeno e ouvi a história pela primeira vez. Não acreditava realmente que tivessem alma, é claro, mesmo naquela época. Mas sabes, apenas como um pouco de respeito. Ergueu os olhos para mim e sorriu de repente. Agora faço tantas vezes que já nem noto. Há poucos maçaricos na Escócia. Levantou-se e atirou fora a vara. Vá, anda. Há um lugar que te quero mostrar, perto do cimo de uma colina, lá adiante. Segurou-me o cotovelo para me ajudar a sair do declive e começámos a subir a encosta. Eu ouvira o que ele havia dito ao maçarico. Embora soubesse apenas algumas palavras em gaélico, já ouvira a antiga saudação o bastante para estar familiarizada com ela. Vai com Deus, mãe, dissera ele. Uma jovem mãe morta no parto e uma criança deixada para trás. Toquei-lhe no braço e ele olhou para mim. Quantos anos tinhas? Perguntei. Esboçou um sorriso. 8, respondeu. Desmamado, pelo menos. Não disse mais nada, mas conduziu-me colina acima. Estávamos em contrafortes ondulantes, agora cobertos de urzes. À frente, a paisagem do campo mudava bruscamente, com enormes aglomerados de granito erguendo-se da terra, cercados de moitas de sicômoro e larício. Atravessámos o cimo da colina e deixámos para trás os maçaricos a piarem junto aos pequenos lagos. O sol estava a ficar quente e depois de uma hora a abrir caminho pela folhagem densa, mesmo com Jamie à frente, eu precisava descansar. Encontramos um lugar sombreado ao pé de uma das formações rochosas. O local lembrava-me um pouco o sítio onde eu encontrara Murtagh pela primeira vez e deixara a companhia do Capitão Randall. Ainda assim, era agradável. Jamie disse-me que estávamos sozinhos por causa do permanente cantarolar dos pássaros a toda a volta. Se alguém se aproximasse, a maioria dos pássaros pararia de cantar, embora os gaios e as gralhas guinchassem e berrassem alarmados. Esconde-te sempre numa floresta, Sassenach, aconselhou-me. Se não te mexeres muito, os pássaros dir-te-ão com tempo de sobra se alguém se aproxima. Voltando-se para mim, depois de apontar para uma gralha a grasnar na árvore acima de nossas cabeças, os seus olhos encontraram os meus. E ficámos como que paralisados, ao alcance da mão um do outro, mas sem nos tocarmos, mal respirando. Após algum tempo, a gralha cansou-se de nós e foi-se embora. Foi Jamie quem desviou primeiro o olhar, com um estremecimento quase imperceptível, como se sentisse frio. Cogumelos de chapéus peludos espreitavam com as suas cabeças brancas pelo musgo sob os fetos. Jamie arrancou um do seu caule e passou o dedo sobre os raios de basídio enquanto reunia as palavras seguintes. Quando falava cuidadosamente, como agora, perdia o leve sotaque escocês que em geral marcava o seu discurso. Não quero, isto é, não pretendo insinuar. Ergueu os olhos de repente e sorriu com um gesto de desamparo. Não quero insultar-te falando como se achasse que tens uma vasta experiência com homens. Só isso. Mas seria tolo fingir que não sabes mais do que eu sobre estas questões. O que quero perguntar é, isto é comum? O que acontece entre nós quando te toco, quando te deitas comigo? É sempre assim, entre um homem e uma mulher? Apesar das suas dificuldades, eu sabia exatamente o que ele queria dizer. O seu olhar era direto, fitando os meus olhos enquanto aguardava uma resposta. Eu quis desviar os olhos, mas não pude. Frequentemente acontece algo parecido, disse eu. E tive de parar e aclarar a garganta. Mas não, não, não é comum. Não faço a menor ideia porquê, mas não é. Isto é diferente. Descontraiu-se um pouco, como se eu tivesse confirmado algo sobre o qual ele se sentia um pouco ansioso. Achei que não. Nunca dormi com outra mulher antes, mas já, bem, já pus as mãos em algumas. Sorriu timidamente e sacudiu a cabeça. Não era a mesma coisa. Quero dizer, já tive outras mulheres nos braços, beijei-as e agitou uma das mãos, descartando o resto da frase. Era realmente muito agradável. Faziam o meu coração bater com força e a minha respiração faltar e tudo mais. Mas não era nem de longe como é quando te tomo nos braços e te beijo. Os seus olhos, pensei, eram da cor de lagos e céus e tão insondáveis como qualquer dos dois. Estendeu o braço e tocou-me no lábio inferior. Começa da mesma forma, mas depois, após uns instantes, disse, falando baixinho, é como se eu tivesse uma chama viva nos braços. O seu toque tornou-se mais firme, delineando os meus lábios e acariciando o contorno do meu maxilar. E só desejo atirar-me para essa chama e ser consumido. Pensei em dizer-lhe que o toque dele também me queimava a pele e me enchia as veias de fogo. Mas eu já estava acesa e a brilhar como ferro em brasa. Fechei os olhos e senti o toque quente mover-se para a minha face e para a têmpora, orelha e pescoço. E estremeci quando as suas mãos desceram para a minha cintura e me puxaram para junto dele.